Pero via Fox, no 211. Fox 211, vá. 3198, continua aproximação, aguardando a pista livre. Manda pista livre, 3198. Gente, mantenha, filhar estão azul. Voo no 621, autorizada a decolagem, vento 200 graus, 079. Vento 0, voo no 621. 2094, Romeu, corrijo. Informação em curso agora, Sierra. Declarou saída Momo, transição, Frontier, aguardando cópia. Momo, Frontier, não aguardo, 094. Estacionamento 140, portão 02, autorizado, chame táxi. Autorizado, por estacionamento, chama táxi, 6140. Visual. Ah, sim, visual, vai estar travado, 398. Ok, sim, pouso autorizado, vento 200 graus, 079. Sempre pouso, pista 10, 3198, tá certo. Uno decolado ao 59, chama o controle, 119 decimal 35. 1935, bom dia. Irmão, Juliette, tanto do outro exato. Preferido 094 para si. Bono 094, autorizado Fortaleza, via Zulu 19, nível 370. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Frontier. Transponder 5424, controle 119, decimal 35. 094, autorizado Fortaleza, decola capitão 10, perfil da Momo Proti, primeira curva esquerda, prossegue via Zulu 119, nível 370. 5424 é o código, controle 1935, 094, gate 10. 094, cotejamento correto, chama pronto. Para pronto. Salvador, bom dia, o 3198 cantando, ligou na 34. Batendo Juliette, Tango Zulu, decolagem autorizada, vento 190 graus, 0619. Bom, 884, 1184, autorizado alinhar e manter, pistando a zero. Mantendo zero, bom. Para o táxi Xanair 6140, 124 a bordo, 12:10, até mais. O Xanair 6140, táxi autorizado, direita Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chame a torre 198, decimal 95, QNH 10, 19. Índia 9, torre 295, via Índia 6140. Santos 3198, agilizando o táxi, autorizado Juliette, portão 02. Gente, via Juliette, 02398, obrigado. São 3191, pronto, cópia? 3191, pronto, siga. São 3191, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 340. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita, na saída da El Leda Irumi, transponder 5431, o controle 119, decimal 35. São 3191, autorizado Galeão, nível 340. Decola da 10, curva direita, da El Leda Irumi, 5431, da transponder 19, 35, 48. Na 3191, no cotejamento correto, chama pronto pushback e estacionamento. Chama na posicionamento, estamos na posição. Papa Almete, olha a Tango, torre, prossiga. Passou através do parque de Itaçu para regresso. Instruções para ingresso e pouso na circuito da 17. Um Airbus da TAM vai parquear à sua esquerda no portão 02. Após o parqueamento do mesmo, autorizado pushback e estacionamento no portão 1, chama táxi. Chama tiro de coordenar, após o parqueamento 02, o portão de solo táxi, do ano 642. Confirma que chamou o solo foi o azul 4207? Afirmo, 340, Guarulhos. Tá pronto pra cópia? Pronto. Azul 4207, autorizado Guarulhos, via UPZULU 10, Piraí, DCT1 BAD. UPZULU 44, Pagode, nível 340. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5434, controle 119, decimal 35. Gente, 4207, 4340, UPZULU 10, Piraí, Pagode. Então, por exemplo, 44, colo do 10, contra a direita, da El Leda Mótica, responder 5430, controle 1935. Transponder 5434. Gente, responder 5434, 4207. Azul 4207, cotejamento correto, chama pronto, que espera estacionamento. Bora pronto. Pra final da manchete, tá? Ok, gente, era Fatango no visual, autorizado, pouso parado, cabeceira 17, 190 graus, 0629. Pouso parado, autorizado, 17, tá? Igual 1184, decolada 06, chamo o controle, 119, decimal 35. Bom dia, bom serviço, beleza. Livrar 735 e ingressar na barra do Telefatango. Ok, reporta no controlado, Telefatango. Vai botar no solo controlado, tá? A 08, frequência livre. É 140, decolagem autorizada, vento 190 graus, 089. Decolagem 90, assinando em 140. Ela está tendo na escuta? Fotão Romeu de Alfa Tango na escuta? Também é 140, decolar da 1-0, chama agora o controle, 119-35. 19-35. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, 64, estabilizado, LS X-Ray, pista 1-0. Já avistando no 864, bom dia. Positivo. Visual com 1-0. Ok, sim. Check o trem, pouso autorizado, no 80 graus, 099. Baixou e travou. Autorizado pouso, pista 1-0, gol no 864. Direita índia, pode ficar no 9-9. Paulo Salvador, muito bom dia. Aqui é o América Airlines 229, gate 11, parte principal. Prossiga. Gentileza, solicito autorização de reboque do gate 11 para o pátio 3, posição 01, em coordenação com infra-aero. América 229, aguarde para o reboque. Ok, no aguardo. Paulo Salvador, voo 094, 0, pega acionamento. 1094, portão 10, autorizado, chama táxi. Calixto, pega acionamento, contra o táxi, 648, autorizado a alinhar e manter, pista na 0. Autorizado, ingresso, alinha e manter na 1-0, gol no 648. Padrão gate 3, prospect acional, azul 4207. Azul 4207, portão 03, aguarde. Guardando. 864, no solo Azul 3, vai à direita, via Fox, no 21, décima 1. Direita, Fox, 21, boa noite, 64. Fala Salvador, bom dia, boa noite, 64, Librou na Fox, pra 1864, táxi via Alfa, vai manter a posição antes da táxi Juliette, aguardando liberação do portão 5. Alfa aguardando, Juliette aguardando, 05, boa noite, 64. Iniciando, agora 648. Paulo Salvador 094 Gol para Tupara Táxi, temos 171, 171 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna São Luís. Bono 094, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95, que é NH 1019. 19, livre táxi Pátio Índia. Juliette, no 864. Tem, manda a posição. Tá linda, não tem, zero. Animação no 0, 0, 0. Fiz 191, na escuta? Fiz 191 pra você, já. Confirma estimado pro push? Agora, cara, push. 391 está autorizado, chama táxi. Ô, Sola, tem como prosseguir do 04? Pode entrar em contato com a Freya Aeroguardia. Sei, mas tem, acho que não. Oi, Salvador, Chanel 62. 00, bom dia. Bom dia, Chanel 200, continue a aproximação, aguardando a pista livre, reporta visual. É. pode confirmar se está chovendo aí sobre o pista? Negativo, você é 094, decolado 1199, chama o controle 1199, decimal 35. Decimal 35, bom dia, Xerita. Solo azul, 4207 para o táxi. 124 a bordo, 4:30 de autonomia, 0 na Ribeirão Preto. Ainda não. A espera da pista 10. Do ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, QNH 1019. Gente, sempre o Airbus da TAM liberar o eixo da Taxway Juliette, está autorizado Juliette para o portão 05. Sim. Consideração entre o TAM, nosso Juliette, o 864. Bom dia, Azul 4207, autorizado a alinhar e manter, pistão na zero. Rotina 6200, solo 21, libera a direita via Fox, chama 121, decima 1. 21, 1, 7. Na escuta. Na escuta, América 229. Após, se o senhor quiser ir iniciando, está autorizado? Após que a mesma ingressar no portão 08, vou autorizar o senhor prosseguir. Afirmativo. Vou iniciar o tratoramento aqui e aguardar o reboque na posição. Alô, tá 319 para cá. Estamos com 228, 3 horas e meia, Campina. 3191, táxi autorizado até o ponto de espera da Pistona 0, via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera chama a torre 198 decimal 95, QNH 10 119. 3195, ponto de espera via Pátio Taxi Índia. Salvador, Xané 6200, livrou. Xané 6200, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, né? Azul 4107, decolado às 24, chama o controle 119-35. Ok, 1935, bom dia, obrigado. São 319, autorizado, a linha de decolar pistando a zero, vento 150 graus, 089. Autorizado a linha de decolar dando zero, tá 319. América 229, pode prosseguir aqui? É, pode. Afirmo, autorizado, até o PAT 3, reporte ao término. Afirmativo, reportaria ao término. 3091 na decolada 29, chama o controle 119 decimal 35, vamos. 1935, obrigado, bom dia. Sul 4082? Sul 4082, está autorizado em LS Express, estão no zero, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Desce para 2000, reportará estabilizado, Azul 4082. Salvador, bom dia, Altan 3895. Altan 3895, aguarde cota Guarulhos. Guardando a saída prevista para Guarulhos, por favor. Da El Leida Motiva. Tá ótimo então, obrigado. Controle de Golo 1162. Golo 1162, desça para 2000 pés, Proetituna, ajuste permanece 1019, está autorizado ILS e reporte estabilizado. 2019, Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado, 62. Azul 4082, reporta avistando. Reportar avistando, Azul 4082. 40. Decola da pista 1-0, após a decolagem em curva direita, na saída da Eule da Motiva, transponda 5455, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, via Perzulo 10, Zé Piraí, após conforme rota, 340 ao nível, decola da 10, curva direita da Euleda, Motiva, 5455, e o controle 1935, Altan 3895. Só 1395, cotejamento correto, só confirme, tá na 02 do PAD 3? Não, tá no Finger 02. Sim. Obrigado. Da notificação? Gente, aguarde um minuto. Só 4002? Afirmativo, desculpe, estamos a cerca de 1000 pés. Ok, gente, no 50 graus com 10 nós, pouso autorizado. E pousa no satélite aqui. Salvador, bom dia, o Gol 9556. Da Sierra, na posição 62, autorização Galeão, por favor. Agora você como é a preparada da Eule do Rumi e aguarde a cobra. Tá, é o Lido Irumi aguardando, obrigado. Bom, Leo América 229, informando o término do reporte, muito bom dia, obrigado. Gente, bom dia. 762. Azul 4082, táxi Alfa, reporte antes da táxi da Juliette. Tem táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, ou 4082. Então, autoriza a sua meta critério para o Golf da Golf, 4084. Golf, Juliette, Golf, só confirmando, Salvador, CIA. Sim, Salvador, inicia. Não compreendi. Salvador, para CIA, Rússia, é Colombia. Acionamento por conta em risco, aguardando a cópia. Aguardando a cópia, chegou. Sena Papá, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, copiou. Quem reporta na Papá do cruzamento? favorizou ele esse X-ray 1962. Voo 1162, completa final e chame torre 1895, bom pouso. 1895, 62. Juliette, o azul 482. Autorizado cruzamento, prossiga após a Quebec Mike Lima, na Lima mantém a posição e chama 121-1. Oi, bom dia, gol 1162. Gol 1162, bom dia, continua a aproximação, reporta avistando, ajuste na 019. 62. Aconteceu no momento? Tem chuva no aeroporto? Ou chuvisco? Sim, espera. Decola com proa noroeste em coordenação com a torre a 500 pés. Transponder 0157, controle 119.35. Um golpe de outubro, 4-4, decola para a Índia, foi Índia do, da terceira 17, em coordenação com a torre, em 1895, a porta no controle 120-18, o golpe de outubro, o transponder 0157, para o 7 Max do golpe de outubro, e vai fazer, vai solicitar para a torre 10 minutos na terceira 17, para que tudo certo, pode ser solicitado aqui para o 17, golpe de outubro. Golf Jet Gol suficiente, confirme para o AB? São dois e para o AB. Gente, para o cheque, coordene com a torre, 1-9-8-9-5, que é negar no 09. 09, coordenando com a torre, o cheque, o Golf e o CAC. Copia, 5-6. Luna 5-6 autorizado, Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita, na saída da Euleda Irumi, transponder 5-4-5-6, controle 1-9-35. Luna 5-6 autorizado para o Galeão, nível 360, conforme a rota do plano de voo. Decola para 1-0, curva direita, saída da Euleda, Irumi. 5-4-5-6, transponder 19-3-5, controle 5-5-6. Bruno 5-5-6, acontecimento correto, chama pronta. 5-6, obrigado. Tráfego Salvador, voo no 790, bom dia, posição 07. Gente da Sierra, autorização Sierra Brava, Romeu Fox. 790, prepare a saída Pucã e aguarde a copia. Deixa eu esperar. Alto Ronda, vou no 162, Zulu. Prima Kilo Zulu, autorizado. Ingresso no pátio, até o pátio 3, autorizado. Alto Ronda, 162, Zulu. Ono 62, táxi via Alfa, repórter antes do táxi Juliette. Alfa, repórter antes do Juliette, Ono 62. Alfa, meu Golf, prossiga. Bom dia, Papai Romeu Golf, Juliette Golf, prossiga. Estacionado no pátio 4 para voo de 7. 32 e prosseguiu para a cabeceira 1-7. Foram aproximadamente 10 minutos para 300 dólares. Já. Ok, gente, só me confirma por gentileza. O senhor vai prosseguir após para Serra Índia com Índia ou vai manter Salvador? Salvador, Salvador. Vai manter Salvador após 4 tráfegos e esses 10 minutos na cabeceira 1-7. Após prossegue para Serra Índia com Índia para pouso final. Ah, ok, gente. Autorizado para seguir táxi, reporta para ingresso. Autorizado táxi, reporta para ingresso, no 7, Golf e Let's Go. Bono 790, pronto, copia. Pronto para copia, 790. Bono 790, autorizado, Recife, rota conforme o plano de voo. Nível 370, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à esquerda na saída Pucca, transição Aru, transponder 5461, no controle 119.35. No 790, autorizado Recife, Serra Brava, Romeu Fox, nível 370, até o plano de voo, pistão 1-0, curva à esquerda, Pucca, Aracaju. O transponder 5461, controle de saída zona 35. Pelo 790, cotejamento correto, chama pronto, feedback acionamento. Yes. Capitão Juliette, com o 1162. O 1162, Juliette, moção 1-0. Juliette, moção 1-0, com o 1162. Papai Romeu Hotel, Romeu Golf, pronto, cópia? Hotel Romeu Golf, autorizado em mar sobrevoando Pituaçu, decolagem com proa sua 500 pés, transponder 0167, controle 119.35. Obrigado, Enrimar. Hotel Romeu Golf, cotejamento está correto? Posicionamento e decolagem, torre 118.95, quem nega no 09. 09, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga, torre. Que é critério, reporta pronto para iniciar a decolagem. Autorizado, Ilhéus, nível 100, via Golf 677, decola da pista 10, após a correção, 17. Após a decolagem, curva à direita, na saída Coral, aciona 0277, controle 119.35. Correção, pistão 1-0, cotejamento está correto, chama pronto para o acionamento. Solo, Salvador Gol 556, posição 612, pushback acionamento. 1956 autorizado, chama táxi. Autorizado, 1956. LM-6213, pronto, cópia? Pronto. LM-6213, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 320, decola da pista 10, após a decolagem em curva direita na saída da El, Leda e Irumi, transponder 5470, controle 119.35. PC, autorizado Galeão, 320, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita, da El, Leda e Irumi, 5470, e o... Controle 10935. Sinal 6213, cotejamento correto, chama pronto para o pushback funcionamento. Tá bom. Bom, 556 táxi, 183 a bordo, 3 horas e meia, Campinas. Bom, Decola 556, táxi autorizado até o ponto de espera da pistana 0, via Pátia e táxi em Índia, no ponto de espera Torre 18, decimal 9, 5QNH1009. Com 1019 no ajuste, autorizado para o ponto de espera da 190 via Pátio Índia. Ponto de espera, Torre 1895. Obrigado, 1.1. 99, decolagem com a proa do Farol. O hotel é o meu gol. Autorizado, vai fazer um sobrevoo no shopping Salvador, sem interferência com a pista. Ok, está presente autorizado para seguir para sobrevoo no shopping Salvador Norte, mantendo a escuta. Tá, mas a escuta permanente até o negócio. Corre, o Gol 556, um bom dia, ponto de espera da 190. Gol 556, base autorizado o ingresso de decolagem 90, vento 180 graus, 099. Tipo de decolagem 90, o Gol 556. Golf Jet Golf, prossiga. Ok, gente, o Golf Juliet Golf. Está autorizado iniciar a decolagem para o circuito, vento não faz 0 graus, 09 nós com a proa. O hotel Romeu Golf, vai manter o setor aí ou vai prosseguir para o sobrevoo em Pituaçu? Ainda no momento vai manter o sobrevoo no shopping Salvador, não está interferindo com nenhuma das pistas. Solo, boa, até 389. Confirme. 3895, está no Finger 2 para pushback e acionamento. 3895 autorizado, chama táxi. Chama táxi, 3895. Então, o meu Golf está mandando quantos pés? Vai manter a posição, até o valor. Qual altitude que está mantendo?